Para Fax, eu sou 418, eu quero na Galeão, 250, com 1905 abaixo. Azul 4118, autorizado táxi para ponto de espera pistão 0, via taxiway Índia. No ponto de espera chame torre em 118, decimal 95, ajuste 1018. Autorizado táxi, via Índia, ponto de espera no 0, uma torre 1895, com 1698, 4198. E matrícula? 397. Papa Romeo, Sierra Zulu Eco, informação em curso é a Oscar, aguarde para a cópia. Salvo 097, no gate 09, deixa eu falar. Ou 1097, autorizado acionamento, inspection para táxi. Para aí, táxi. Esse é o 4118, pronto, não vou ficar no zero. Azul 4118, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 120 graus, 089. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, azul 4118. Papão meu, César Lueco, confirmando estar na RMAR, confirma intenções. Papa Romeo, Sierra Zulu Eco, copia? Autorizado o plano de voo visual em Rimar, Salvador, em rota direta a 510. Aciona 0112, controle Salvador em 120, decimal 80. Papa Romeo, Sierra Zulu Eco, confirmando, frequência da torre é 118, decimal 95. Correto. Papa Romeo, Sierra Zulu Eco, confirme pessoas a bordo. Ciente para acionamento semi-torre em 118, decimal 95. Azul 4118, decolada 07, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 08, boa. Terra Azul Eco, torre Salvador. Acionamento por conta em risco, reporte pronto, pronto para decolagem, Terra Azul Eco. Pronto, 118, suba via árvore, por 340. Árvore 340, sou 4118. Solo Salvador, com 1097 para o táxi, 158 a bordo, 2:45, Galeão comandando ativo. Gol 1097, autorizado o táxi para ponto de espera pistão 0 via parte principal táxi Índia. No ponto de espera chame torre em 118, decimal 95, ajuste 1018. Este via parte principal, Índia para ponto de espera da 10, controlado 118.95 a torre, 1097. Guarapari, após ser lado na portada visual, fora 7, o Eco Delta Fox. 9, tem aqui a informação Oscar, a 15 milhas de lotar. Tuba 789, acende a identificação, voe a Lagoinhas, em Alagoinhas intercepta via chegada Monte, reposta no ideal de descida. Coroa de Alagoinhas e em seguida via chegada Monte, o azul 789. 3789, afirmativo, em Alagoinhas intercepta via chegada. Via chegada Monte, o azul 3789. Eco Delta Foxtrot em condições de manter o nome, vai? Tá pronto. Sou no 097 autorizada, né? Decolar pistão no 0, vento no 20 graus, 9 nós. Autorizado ali, decolou no 0, vou no 097, obrigado. Chennai 6314, permission November. Chennai 6314, stand by for ETC clearance. Roger, what website do you need? Repeat please. Okay, if possible, SAD please. Chennai 6314, Momo departure. Momo, thank you, Shen 614. Decolado azul 1, chama controle Salvador, frequência 120, decimal 8. Controle Salvador 208, voo 1097, muito obrigado. Via Upper Zulu 20, flight level 340, Momo departure, name in transition. After departure, turn left, squawk 5554. Salvador approach control on 120.80. Ok, just confirm squawk, please. Squawk 5554. Ok, Roger, clear flight level 340, Tio Petrolina, via Brasil 20, depart Momo Nenim, turn left after the call, is call board 5554, 12080. Correct, Oceania 634, confirm transition please. Momo Nenim. Correct, call ready for startup and pushback. Will do, Oceania 634. Torre, o Eco... Patrulha, o Eco Delta Fox, visual com a 7. Eco Delta Fox, trotinha, agora Torre Salvador, 1-1-8, decimal 9-5. 1-8, decimal 9-5, Eco Delta Fox. Eu, Sérgio Lueco, acionário pronto. Desculpa, Sérgio Lueco, aguarde para decolagem. Torre Salvador, boa tarde, é o Papa Tango, Eco Delta Fox, visual com a 7. Patanão, Eco Delta Fox, autorizado sinal no 7, após Patanã em Remar, altimetro 018. Patanã, através da Remar, Eco Delta Fox. 00, direto Porto Seguro, na escuta permanente do controle. Ele é substituído azul, 6918. É 998, chama agora Torre, Salvador, 1-1-8, decimal 95. 1895, Adir. 1895. 1895. Salvador, boa tarde, são 3835, informação Oscar. São 3835, copia? Yeah. 3835, autorizado para aeroporto de Confins, via Upper Zulu 10, após conforme rota do plano, nível 360. Saída Dael Leda Modiba, após decolagem curva à direita, transponder 5560, frequência do controle Salvador 120.80. Azul 6998, a torre. Muito boa tarde, na sua escuta e LS, avistado. De volta, Azul 10, decola 10, saída da Elda e da Motiva. 5560, transponda, 208, controle, tá? 3835. Correto, TAN 3835, chame pronto para feedback e acionamento. 4118, chame centro Recife no 260, alterna 128, decimal 8. 260288, obrigado, boa tarde. 8180, na ponte fora do solo. Fala para a Tavago Delta Fox, para informação, tem helicóptero no Robson 44, iniciando a decolagem da Enrema, vai manter 500 pés, a ponte visual para tráfego. Fala para visual com tráfego, Eco Delta Fox. Fora do solo, Luciano. Gente, decolado aos 15, Serra Zulu Eco, mantém o setor norte do campo, aguardando instruções para prosseguir direto para 5. Mantém o setor norte do Eco. Delta Fox, vem para receptor sinal da 97. Gente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, Eco Delta Fox. Guardando a autorização de pouso, Eco Delta Fox. Mantém o setor norte, Serra Azul Eco. Visual, Serra Azul Eco. Mantém o setor norte, aguardando as instruções para prosseguir para parte 5. Guarda nós. Serra Zulu Eco, retaguarda do Papa Alfa 3-1 na final da 1-7. Autorizada a aproximação para o 4-5, a ponte curta final, altímetro agora 1-0, 1-8. Tráfego na curta final da 1-0, Embraer 190, tá visual? Visual com tráfego e na retaguarda da aeronave na cabeceira 1-7, fazer a aproximação, Serra Zulu Eco. Eco Delta Fox está fazendo uma 360 pela esquerda. Gente, Eco Delta Fox, a ponte final, nova final 1-7. Pode andar na final da 1-7, Eco Delta Fox. Direto para a intersecção do 45. Gente, agilizando então o Serra Azul Eco. Agilizando o Eco. 17. Vou decorar com o centro Recife após a boa aproa de moto. Aguarde, mantém perfil de saída, voo no 097. Foi 789, autorizado descida via até 2.000 pés, altímetro no 09. 2.000 pés no 09, próximo de 789. 999, a ponte solo controlada, Serra Azul Eco. Controlado, Eco. Azul 6998, solo 218, direita Fox 1211, solo. Direita Fox 211, Azul 6998. Salve Salvador, Azul 6918, livrou na foto. Azul 6918, autorizado táxi para portão 01 do pátio principal, via táxi Alfa e Juliet. Via Alfa e Juliet para portão 01, 6918. Delta Fox, tem interceptor final da 97. Avistado, Eco Delta Fox, pouso autorizado no 7, vento no 20 graus, 9 nós. Livre pouso na 97, Eco Delta Fox. Azulu Juliette, já prossegue para Salvador. Solo Salvador, muito boa tarde, é o Gol 1620, tá assim, tem informação Oscar, autorização Recife. E passando através de Paripe para ingresso, corredor Interlagos. autorizado para o aeroporto de Recife, via rota do plano, nível 390. Saída Puca, Jamo, Caju. Após decolagem curva à esquerda, transponder 5565. Frequência do controle Salvador 120.80. Ah, sim, estamos autorizados Recife, nível 390, contando rota do plano. É a saída Puca, Jamo, Caju, curva à esquerda após decolagem. 5565 no transponder e o controle Salvador 208, gol 1620. Correto, gol no 620, chame pronto para pushback acionamento. Vai chamar para o acionamento gráfico, gol no 620. Para o pushback agora, o acionamento é 6355, pronto na 13. Chalé 6355, autorizado pushback, chame para táxi. Para táxi, 6355. Seu Júlio, você é qual o tipo de equipamento? Eu vi seu nome. Confia em matrícula? Opa, por Deus, tem azul, Lorde. Só queria confirmar se tem uma notificação. Salvador para a 99, sobre voo. Queria passar. Vou verificar a guarda de coordenação. A Bombeiro Sierra Azul Eco. PLS X-Ray, pistona zero, informe estabilizar. Autorizado PLS X-Ray, pistona zero, azul 2789. Percebi o Eco da Fox. Estacionamento 103835, o 07. 103835, aguarde para o pushback devido à aeronave realizando no mesmo setor do pátio. Guarda. Seu Zulu Juliette Serra. Autorizando pra gente o corredor até. Seu Juliette Serra, negativo. Mantenha os corredores. Corredor agora Vera Cruz. Com o Zulu de Paris e após o corredor interlado. Prossiga. Já está presente a proa do farol da Barra e após o farol, corredor Bonfim. Seu Juliette Serra, tem condições de descer para 1 no meu pé? Ah, tenho, tem condições. Então desça para 1 no meu pé, altímetro no 0 no 8. Vai prosseguir com sobrevoo sobre o farol da Barra, após regressa para Salvador. Do farol, mantém o corredor Bonfim, com proa de Paris. Autorizado, desça para 1 na mil pés, no Zulu Juliette. Certo, Zulu Juliette. Romeu Serra Zulu Eco, confirme a hora de notificação. Afirmo, confirme o horário de notificação. Estava para 355, autorizado táxi para ponto de espera pista 10 via parte principal taxiway Índia, no ponto de espera semi-torre em 118.95, ajuste 10.18. Via Índia, contrário 295, Xanéia 355. Xanéia 6314, stand by for startup and pushback. 6314, stand by. 19, obrigado. Torre Salvador, Azul 2789, a 2 milhas do Índia Serra. Azul 2789, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 1, 0 graus, 9 nós. Autorizado na pista 10, Azul 2789. Ah, 3235, autorizado, pushback finalmente, chama para ataque. Autorizado, pushback finalmente, chama ataque, 3235. Chanel 6314, coordinate with the ground staff after the aircraft has passed on El Nehaye, approve the startup and pushback. Okay, 6314, we'll go. Descerra, prossiga o corredor bom, por favor. Oi, Salvador, muito boa tarde, Xanema 355, ponto 010, visual com tráfego na final. O Xanema 355, após o tráfego na final, ATR da Azul. Autorizado alinhar e manter pistão no zero. Após a BR da Zona de Mano, puxa 63. O Salvador, gol 1620, vamos para o pushback e acionamento na posição 05. No 620, aguarde para feedback para passagem da Airbus, ação será autorizada. Tente aguardar a passagem da Airbus, gol no 620. Papa Romeu, César, Lueco, pronto cópia. Afirmativo, então chame pronto para a cópia. Ah, pronto, minha azul, grata. Taxi da 3835, Copel, Bilma 28, alterna Guarulhos, 3 horas autonomia. Gente, então 3835, autorizado o táxi para a ponte de espera, pista 10, via parte principal, taxiway Índia. Segue a R2 da Oceanair, como número 2 para a decolagem. Torre 18, décima 95, ajuste 10, 18. Segue o Ocean, né, que está fazendo pushback agora, é isso? Afirma, já está finalizando o pushback. Está na 3835. Gente, está 3835. Oi, Salvador, eu vou no 869. Gente da informação, ótimo, boa tarde. 869, boa tarde, senhor identificação, autorizado descida. Autorizado descida com 4 mil pés. Ajuste de altímetro 018, via chegada bom. Via chegada bom, 4 mil pés, 1809. Vai atentar ao sinalizador, aguardando a 4 mil pés, azul 2789. Direto Ceasa, informará visual com a 17, o Zulu Juliette. Paulo, gol 1620? Gol 1620. Coordene com a equipe de solo após a liberação do setor da aeronave da TAM, autorizado o feedback, se não me engano. Gente, após a aeronave da TAM, está autorizado então, gol 1620. Oceana 6314, taxi clear, 103, south on board, organizing Recife, 3 hours and 10 minutes and there's. Oceanair 6355, contato radar, suba via Dael, nível de voo 360. 360, Dael, 6355, autoriza Leda, está presente? Autorizado após 2000 Leda. 2000 Leda, 6355. Meu papatango, adicione a identificação. Desde o nosso de Salvador. Faz nível de voo 055. Reporte quando pronto para descida. Estão no zero, vento no 30 graus, 7 nós. Ok, livre decolagem, vou estar na 63, não pode. Ah, ingresso no circuito, chame Torre Salvador 118, decimal 95. 18,95, topo de Leste Serra. O Romeu Papatão copiou o controle? Copiou, reportará para a descida. Papapá, Zulu Juliette Serra, autorizado final da 17, aguardando instruções, altímetro 1018. 18, final da 17, aguardando instruções. Vai, chama para descida, comprociada, não vai botar. 1869, autorizado descida até o nível de voo 070. O 869, copiou? Negativo. Esse mantém a nível de voo 070. 070, boa noite, 69. 3835, autorizado a alinhar e manter a pistão no zero. Manter no zero, tá 3835. Turn right, squawk 5003, Salvador Approach Control, 120.80. We are clear to Guarulhos, by altitude 10 until Taubaté. 5760, da Elveda Motiva, first turn right, 5003, 120.8. That's correct, go 1169. Call ready to start up and push back. Call for push back and start up in this frequency. Go 1169. 63-14, decola 235, chama o controle Salvador, frequência 120.8. 1208, boa tarde, 63-14. Tem que manter a flor de Leda. Mantendo Leda. Controle, boa tarde, Oxané 6314, passa 1800. Sky 6314, contato radar, suba via Momo, nível de voo 340. Poxa, via Momo, 6314. Guardião 06, confirme o tipo do equipamento? Nossa Sierra 55. Salvador, voo 620, pronto para o TAC, 1970 a bordo, 3 horas e 5 de autonomia, alternando Fortaleza. Voo 1620, autorizado o táxi para ponto de espera, pista no zero, via parte principal, táxi Índia, no ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste 1018. Gente, parte principal Índia, no ponto de espera 2895, com 1018, voo 1620, boa tarde. Então, Papatano, prossiga para controle. Como recebe o Romeu Papatano? O barra, sim. Obrigado. 1869, desça via para 2000 pés, altímetro 1098. Via 2098, boa noite, 69. Controle de Salvador, frequência 120.8. 108. Luz LED Serra, Solas 3745. Gente, libere via papá, backtrack autorizado. Vou estacionar a frequência dele. Oi, Salvador, muito boa tarde. Jogou 1620 próximo ao ponto, espera da 10, pronto. Jogou 1620 autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 30 graus, 2 minutos. Gente, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, gol 1620. O 4206, boa tarde. Sem identificação dessa via chegada Mari para nível de voo 050. Ajuste de altímetro no 08. Gente, está no 050, azul 4206 na Mari. Salvador Ground, go 1169, request pushback and stand up. Go 1169, approve the startup and pushback, report right for taxi. We'll go for taxi 1169. 1904, vou direto Cogibo. Confirma a posição? Cogibo, Kilo, Golf, Bravo e Uniform. Positivo, direto Kogi, obrigado. 63 não passa. Canar 6355, chame centro Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 1251, alterna 13325. Oxa, né? 6355. Muito grato pela coordenação, senhorita. Bom trabalho aí. Guardião 06, regressa para Salvador via litoral sul ou ao norte do aeródromo, Guardião 06. Ativa mais próxima em coordenação com a torre, Guardião 06, coordena o pátio. Ainda negativo contato radar, o Guardião 06, acionado 1796. Guardião 06. Salvador, gol 620. Gol no 620, contato radar, suba via PUCA, nível de voo 390. PUCA 390, gol 620. Controle, o Romeu com Matango. Prossiga. Para a descida. Tango Romeu Papatango, descida a critério até 1.500 pés, ajuste de altímetro 1.09. 1.08, confirma? 1.08, ajuste? Ativo. Gente, é, a possibilidade de coordenar com a torre, com toque arremetida na pista 1.0, após o toque arremetida na 1.07 e posteriormente pousa final na 1.0. Aqui, eu vou prosseguir para Salvador, aguarde coordenação com a mim. Ô, meu papadão. S69 autorizado, final ILS X-Ray, pista 1.0. Informe estabilizado. Autorizado, X-Ray, informe estabilizado, boa noite, 69. Request X, go 1160 minor. We have 175, 175 on board, 4 hours and 7 minutes, and alternating Galeão. Go 1169, approach taxi to holding point runway 10 via apron 1 and taxiway India. On the holding point, call Salvador Tower on 118.95. Altimeter setting 1018. Via Apron 1, taxiway India, holding point runway 10, call tower 118.95. Thank you. Papa Romeu, Tiago Loeco, prossiga. Ah, no pátio da 27, com 3 a bordo. Salvador para Terra 99, sobrevoa. 6314, boa tarde. Salvador para Enrimar com sobrevoo em Feira Santana, João Durval. A 500 pés, aciona 0117. Rota direta, decola proa norte. Torre Salvador, 118.95, controle 120.80. Controle 120.90, controle 0117, proa norte, saindo Tiazulo Eco. Correto, Papa Romeu, Tiazulo Eco, para acionamento táxi, chame torre, 118.95. Para torre. Estabilizado X-Ray, dono 0, boa noite, 69. O 1869, chame agora a Torre Salvador, 1118, decimal 95. Confirmando, 118, decimal 95. 1118, decimal 95. 95, muito obrigado, beijão. Controle, Guardião 06, está visual, 1, tá? 06, Torre Salvador, 1118, decimal 95, para ingresso no circuito. 8995, até a próxima. Voador, boa noite 69, muito boa tarde, estabilizado X-Ray da 10. Voo 1869, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 7 nós. Autorizado pouso na 10, boa noite 69. Oi, Salvador, boa tarde, é o Guardião 06. Guardião 06, intenções de pouso direto no Pátio do Gran. Autorizado, afirmativo, agora a vertical da Seara. Gente, Guardião 06, continua em aproximação, aguardando autorização de pouso. Forma tráfego tipo Boeing na final da pista no zero, aproximadamente 5 milhas. Reporte visual. Afirmativo, está visual. Bom tráfego, não interferirá. Vou aguardar a passagem do peso para seguir direto o Grael, Guardião 06. Voo no 869, informa o tráfego tipo helicóptero, Alfa Serra 55 à sua esquerda. Vai aproximar direto para o Mate 4, não interfere com a sua aproximação. Gente, 869. Passando externo agora. Ao 45, alterna 12685. 2545, 2085, Recife, 1620, boa tarde. 973, copia. Nossa cota. Apenas confirmando, azul 6973, ciente da informação Oscar. Ciente da Oscar, Campinas 340. Azul 6973, autorizado para aeroporto de Campinas via Upper Zulu 10, após Pubave, após Upper Zulu 16, após conforme rota do plano de voo. Nível 340, decola da pista 10, saída da El, Leda, Motiva. Primeira curva à direita, transponder 5024. Frequência do controle Salvador 120, decimal 80. Só não peguei o transponder. Azul 973, transponder 5024. Autorizado Campinas, nível 640, decolada 10, Gael, Leda, Mótica, Upresubo 10, Fubave, Upresubo 16. E a roda do plano de voo. Transponder 5024, controle 120, decimal 8, Azul 973. Correto, Azul 6973, sempre para o SPEC acionamento. Camarada, 6973. São 3190. São 3190, aciona identificação, voe Mari. Em Mari, intercepta via chegada, desça e mantenha nível de voo 050. Ajuste de altímetro no 08. Alguma possibilidade de voar Itapa? Clear to line up and wait, runway 10. Clear to line up and wait, go 1169. 169, solo 47, libere a direita via Fox, chama solo Salvador, frequência 121, decimal 1. Via Fox 219. 21, gol no 869. 211, afirma. Obrigado. Solo Salvador, gol no 869, muito boa tarde, livrando a Fox. Gol 1869, autorizado táxi para portão 612 do pátio principal, via táxi Alpha e Juliet. Alpha Juliet para o 06, gol 1869. Chris 9 lot. Espera por ter gol, gol 1169. Já vai para campo visual com a pista na 7? Já visual para o campo, Ronaldo Batana. Já foi coordenado com a torre a possibilidade de só permitida na pista na 7. Para ingresso no circuito, chame o mesmo em 1-1-8, decimal 95. 18-95, obrigado. É, Natinha? Torre Tango Romeu Papatango, Romeu Papatango. Papatango, Romeu Papatango, autorizado final da 7, já pode passar na remar. Altimento no 018. Autorizado no final da 7. Vai informar, passa na remar. A gente solicitou, primeiramente, o toque arremetido na pista 1-0, após ingresso, a curva esquerda, ingressa na perna do vento da 1-7, efetua o toque arremetida e depois prossegue para a pouso na 1-0, pouso final. Boa 169, Arbonet 49, Salvador Departure, 1-0, 10-8-0. 10-8. 7, Papatão, Romeu, Papatão, intenção de toque arremetida na 1-0, após perna do vento, pouso na 1-7, é isso? Efetou um toque arremetida na 1-7, arremete, entra no circuito novamente para 1-7, pouso final. Gente, um TGL na 1-7 após pouso final na cabeceira 1-7, não é isso? Na 1-0. O pouso final na 1-0. Serão 3 toques arremetidos ao total. 3 TGL na 1-7 e o pouso na 1-0. Negativo, senhor. Está presente um toque arremetida na 1-0. Após na 1-7, posteriormente pouso final na 1-0. Gente, toque arremetida na 1-0. Toque na arremetida na 1-7, após pouso 1-0. Afirmativo. Gente, então, Papatango, Romeu, Papatango. Continua a aproximação, aposta na remar. A informar na remar, Romeu, Papatango. Go 1169, any chance to fly later intersection from present position? Please, fly direct to later intersection, go 1169. Direct to later intersection, thank you. Papatango. Gente, aponte final da 1-0, Papatango, Romeu, Papatango. Papatango, Romeu, Papatango. Tony, eu sou o Serra do Leco. Prossiga, Serra do Leco. Ah, você não é pronto, Serra do Leco. A gente vai decolar direto com o Pronorte, o Serra do Leco? Tipo, vivo direto para Norte, Serra do Leco. Inicialmente, táxi, reposte na Papal, Serra do Leco. Altimento no 08. Vou parar na Papal, Serra do Leco. Papatango, autorizado, toque arremetida, pistão no 0, vento no 40 graus, 7 nós. Autorizado, toque arremetida no 0, Romeu, Papatango. Departure go 1169, any chance to monitor by intersection? Unlike the current destination, go 1169, maintain heading lead. Keep on leader. Localizador, pista vista azul 4206. Terra azul, Leco, atores. Gente, já pode papar. Salvador, boa tarde, azul 4206, estabilizado, X-ray. Azul 4206, continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 018. Aguardando autorização, 4-0. Papapau, que é azul, Leco. Gente, condições de decolada presente direto com o Pronorte, tá azul? Positivo, Pronorte, que é azul, Leco. Vento no 30 graus, 79, já pode falar do sol, que é azul, Leco. Vou entrar fora do sol, Leco. Gente, decolado aos 5-4, Serra do Leco, mantendo a escuta, aguardando a transferência com o Pronorte. Vai manter a escuta, Eco. Azul 4206, informa o tráfego tipo helicóptero, Robson 44, decolando da cabeceira auxiliar com o Pronorte, não interfere com a sua aproximação. Gente, 4206. 3190, desça via para 2010, autorizado, sinal ILS X-Ray, pistona 0, informe estabilizado. Desce via, reportará estabilizado o seu 3190. Satan, estou com a RMTO 55, suba para 1 no meu pé, curva esquerda, reporte, perna do vento, pistão no zero. Informa a perna do vento para 1 no 7, o Romero Botano. Azul 4206, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 30 graus, 5 nós. Livre pouso no 0, azul 4206. Zulu Eco autorizado, ascensão para 500 pés. 500 pés, Zulu Eco. Aciona 0117, Serra Zulu Eco. Aciona 0117, Eco. Eco, chama agora o controle, frequência no 20, décima 8. 208, graças. Controle Salvador, boa tarde, é o Papa Romero, Serra Zulu Eco. Eu, Serra Zulu Eco, mantenha 500 pés, na escuta permanente do controle, quando possível ser chamado para regresso a Salvador. Para regresso a Salvador aos 21:25 Zulu. 21:30 Zulu. Copiado, chamado para regresso a Salvador aos 2130 Zulu. Gente, Serra Zulu Eco, reporta passado Salvador 206. Reportará 206 em Salvador, Serra Zulu Eco. O 1169 is contact now, repeat center 125.1. Enable 123.25. 123.25 today. 206, solo 56, libera a direita via Fox. Chama solo, frequência 121, décima 1. Direita Fox, 121. Azul 420. Papatágua, Romeu, Papatágua, avistado, autorizado, toca remetida, pistão no 7, vento no 40 graus, meia dúzia de nós. Autorizado, toca remetida, 197, Romeu, Papatágua. Azul 4206, autorizado táxi para portão 03 do Fante Principal, via táxi Alfa e Juliet. Alfa, Juliet, portão 03, confirme. Afirma, portão 03. Portão 03, sim. Azul 420. 0. Controle de Salvador, é o Triângulo do Eco. Prossiga. Autorizada presente, eu não tenho pé para hoje. Autorizada em condições visuais, eu não tenho pé, Serra Zulu Eco. Eu não tenho pé, Zé. Então, Romeu Papatango, estou com o RMTO na 17, agora 58, agora posicional no zero. Afirma, posicional na 10, Romeu Papatango. Presente, condições de curvar à direita da presente, ingressar final no zero. Afirma, tem condição então, curvando à direita, interceptando a final da 10, Romeu Papatango. Reporte final, Papatango, Romeu Papatango, 1018 ajuste. Reportará a final, Romeu Papatango. Volveu para passar novo estado, autorizado pouso, pista no zero, vento no 40 graus, 7 nós. Qual parte de destino após pouso? Autorizado pouso, parte 5. Gente, Salvador, voo azul 2591. Estabilizando. Estabilizando, 3190. Para a Torre Salvador, 1198, decimal 90. 3195, TAN 3190. Para Vitória? Afirmo, azul 2591, saída Coral. Grato, Coral. Solo, azul 6973. Para pushback acionamento, posição 1. Azul 6973. Autorizado, pushback acionamento, chame para táxi. Autorizado, chamada para o táxi 6973. Caso Salvador 15 milhas ao norte, tem sequência livre para autocoordenação. Chame o controle a regresso. Liderando regresso aos 213. Passageiros, reporta na Lima. Alfa, motor, não tem mais passageiros, está informado na Lima, Romeu, portanto.